970, decolada 0200, controle Salvador, no 9-980. 980, 970, boa noite. Oi, boa noite, 1970. Rio, aí está, Puca, posição de par. Pelagem suba via Puca para o nível 370. 0 Puca para o 370, 1970. Autorizado, autorizado, se tiver que acionar, é posto de táxi. Autorizado, se tiver a táxi, é posto de táxi. Aguarde para voar de pago no 170. Rodando no 170. Plano 228, acione identificação, vai presente, está autorizado, direto Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 5. 366-10-15, direto a 2.500, voo 1228. Voo 1170, centro autorizou para visitar. Aceita presente, vou zipar, muito grato, no 1170. Posição é a 8. Bono 098, abaixo para o feedback acionamento número 2 do setor. Agora. Teve a parte 1 no Índia, ponto de cara de 1 no Índia, 95, altímetro no 0, 1 no 5, bom voo. O 50, ajuste 10, 15. Já foi de favor, boa estátua, do 0 a 5 metros, 0 a 5. Salvador, boa noite, 001, ponto 0, 1, 0. Azul 5001, utilizado a linha de decolagem no 0, ponto 1, 2, 0, grau 0, 9, 9, gente do ótimo, 0, 9, 5. Utilizado a linha de decolagem, 0, 0, 1, 0, 1. Tá na cor também. Tá na cor também. Segue CV a parte 1 no Índia, ponto para chamar São João no noite, decimal 95, altímetro no 095, bom voo. No 095, autorizado parte Índia, considera 18, passe, bom no 095. zero da nona. Confirme. Silêncio. Silêncio. Azul 5001, decolado Azul 1, no controle Salvador 1, 19, décimo 8, 0. 98, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, 1000 pés, isso é legal. Azul 5001, no contato, radar no decolagem, suba via da El, para o nível 320. Via da El, 320, Azul 5001. Na 074, vou em aproximadamente a Vita 366, desço para 2.500 pés, ajuste no 0 no 5, repete estabilizado. 2.500 pés, 0 no 5, na produção da Vita 366, 064. 98, posso esperar, 0 no 5. 098, autorizado do NL Matheus, 0. Firmando o 090, estou autorizado a alinhar e decolar para o 0, vento 20 graus 089. Autorizado a alinhar e decolar para o 098. Estou no Gol 1868 na 2 para puxa. Bom, no 868 autorizado, que estiver aqui acionar reporte táxi. Marataxi, 8.000. População, preparar para. Uno 098, decolado 14, controle 119, décimo 8. Controle 198, gol 1098. 972, aciona identificação, dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste 10 no 5. Controle Salvador, boa noite, gol 1098. Gol no 098, contato radar na decolagem, suba via Punca para o nível 370. Via Punca para o 370, gol 1098. Sou 366, visual com campo, gol no 228. Uno 228, complete a final, chame Torre Salvador, 118, decimal 95, vai pouso. 1895, obrigado, mano. Boa noite, bom trabalho. Grato. Salvador, uma boa, gol 1228, uma milha para o 372, baixou aí, Salvador. 1228, autorizado, pouso, pistão 0, ventando 220 graus, 099, ajuste no 0, no 5. 1095, está autorizado, pouso, 1228, confirma o vento. 120 graus, 099. Ciente, 1225. Afirma, autorizado procedimento RNAV e repete Serra Vita 366. Autorizado RNAV 77 2:15, Salvador. 1972, voo e ITAP está presente. ITAP está presente, voo 972. Azul 5001 no Chame Recife, na frequência 125, décima 1, na perna 123, décima 8. 0462, a sua identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 05, 0 ajuste no 0 no 5, até o sabão de voo e SAP. Ou no 972, está presente, está autorizado o voo direto Serra Vita 366, desça para 2.800 pés. Ajuste 1015, está autorizado o procedimento RNAV e repete estabilizado. Yeah, Vitor 366, descendo a 2500, namorado estabilizado com 1972. Com 1098, passa nível 160, chame Recife na frequência 1685, alterna 1254-25. 2085-2545, gol 1098, boa noite. Controle Salvador, Xanay 6074, passando Serra Vida 366. Gente, o Xanay 6074, complete a final e chame Tânio Salvador, 118-95. 1895, boa. Salvador, muito boa noite, Xanay 6074. Xanay 6074, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Forma um Boeing Tagu, iniciando a rolagem da 1-0 dentro de 30 segundos. 1228, solo 20, libere próxima direita via Foxtrot, solo Salvador 121-9. 219, próxima direita, gol 1228. Salvador, gol 1228, livrando a sua escuta. 1228, taxi via Alfa de Coisa Alfa, Kilo, parte 3, 5 Lima é a posição. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 Lima. M074, autorizado pouso, pistão 0, vento 20 graus, 089. Teve pouso na pistão 0, M074. Boa noite. 8868, decoladas 21, controle Salvador 1219, décimo 80. 868. Controle Gol 868, cruza 1500 na Puca. Plano 868, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 230. Via Puca 230, 868. Chame 074, solo 24, próxima direita, 121 decimal, 9 solo. 319, boa noite. Gol no 228. Gol no 228, táxi via Alfa, quilo, parte 36, Lima, minha posição. Não, tudo bem, tinha sido informado 5 Lima. A gente foi modificado agora, 6 Lima, ok? Tá bom, tem uma aeronave na 5 Lima aqui. Gente, foi modificado pela infraero, a posição é dada pela infraero, ok? Tudo bem, visual com sinalização. Alô, Salvador, boa noite, Oceania 6074. Oceania 6074, taxi via Alfa, Juliette, até a remota coisa 1 gate 1-1 no pátio principal. Sim, Alfa Juliette para o gate 1-1 no pátio principal, Oceania 6074. 24062, cancelada a restrição de altitude em ETAP, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Autorizado para o Serra Vita 366, reporte estabilizado. 2500 para o Serra Vita 366, reportará estabilizado. Azul 4062. Voo no 868, complete a ascensão para o nível de voo 230, chame o centro Recife na frequência no 2685, secundário no 2545. 972, complete a sinal e chame Torre Salvador 118.95. Torre Salvador, voo 972, 4.500, 372. Manda o voo 972, chama Torre. Amém. Só para informar, 4.000 do Serra Vitor 372. Gente, voo 972, tráfego do estado. Autorizado pouso de turno 0, ascensão 20 graus 099, do ajuste do altímetro no 095. 15 de pouso de turno 0, voo 972. avistando o azul 4062, estabilizou a aeronave. Faz aproximação à aeronave, chama a torre 118, principal 95. 1895, azul 4062. 1972, solo 32, próxima direita, número 1, decimal 9, solo Salvador. Direita 219, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4062, final de 8 dias, está distante. 1972, Libran. 1972, táxi via Alfa, Kilo, Pote 3, quando lá tem os sinalizadores. Alfa, Kilo, Pote 3. Azul 4062, solo 36, próxima direita, no 21, decimal 9. Azul 9. Solo Salvador, bom dia, Azul 4062, Libra. Azul 4062, bom dia, taxi via Alfa, Kilo, Pote 3, 4, o meu posição. Já confirmado, 4062? Alfa Kilo, parte 3, 4 Romeu é a posição. Alfa Kilo, parte 3, 4 Romeu é a posição, 4062. da sua indicação, desça para 2000 pés, último trem Salvador, na 05, chega no mar. Confirmando 2500 pés, descida para o seu aviso 366, a RNAV da 10, altímetro no 05. Confirmando descida para 2500 pés. O último com 10 no 5, direto para o centro do 366, para o RNAV da 10. Salvador 4062. Prossiga. Confirmando a nave que chamou o som. 14, liga sinal R9, informe estabilizado. Joga o campo 1, 1, 7, 2. 1, 1, 7, 2, complete a sua situação, Renan, lixo metro instalador é 1, 8, decimal 95. Decimal 1, 1, 1, 7, 2, tráfego avistado, autorizado por decimal 0, vento 1, 1, 0, grau 0, 9, mais. Ponto autorizado.